Glória a vós, Senhor. Jesus disse ao povo: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar usando capas compridas, gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. Preferem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam seus bens e, para disfarçarem, fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa duas moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém, ela que é pobre deu tudo o que tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje pega pesado. Cuidado com o exibicionismo. Jesus questiona dois tipos de atitudes de forma séria. Um, os exibicionistas, os mestres da lei, e aqueles que exibem a riqueza. Sobre os mestres da lei, cada um de nós que às vezes faz da religião um exibicionismo. Como assim? Fazer a caridade para que os outros vejam, rezar para ter uma fama de santo, sem ser, fazer com a mão direita e todos ficarem sabendo daquilo que foi feito. Cuidado, a religião não pode ser usada como mera fachada de uma santidade falsa. Segundo, a riqueza. Aqui eu fico pensando, Jesus no templo olhando aquela pobre viúva. E sinceramente, eu nem vou falar da coleta no ofertório da missa. Eu vou falar do dízimo. E dízimo não tem nada a ver entre você e o padre, viu? Dízimo é entre você e Deus. Você gosta ou não gosta do padre? Não importa. Dízimo é entre você e Deus. Eu fico pensando o olhar de Jesus para aquele que vai lá e dá uns trocados, achando que engana Deus, que é o dízimo. Não, eu repito. Dízimo não tem nada a ver com o padre. É entre o fiel e Deus. Como vê Deus alguém que vai lá dar uns trocados e diz assim: esse é o meu dízimo? Está enganando a quem? Já parou para pensar? A esmola na hora do ofertório é outra coisa. Mas me parece que dízimo significa 10% do que ganha. Bom, cada um haja conforme a sua consciência. Eu apenas reflito a palavra de Deus. Hoje é sábado e eu queria que você, onde quer que esteja, me ouvindo, rezando comigo: ih, padre, mas o senhor pegou pesado, até falou de dinheiro. Não, não fui eu não, foi Jesus no evangelho. Mas peça um grande milagre. O que é que você quer pedir neste sábado? Qual milagre que você quer pedir na tua vida, na vida da tua família? Peça com fé, com seriedade e serenidade. Seja no pranto, na prece ou louvor.